se as estações apontam as transformações, as profecias e o clamor de tantos anos estão às portas para se cumprir sobre nós. Os tempos e as estações apontam as transformações. As profecias e o clamor de tantos anos estão às portas para se cumprir sobre nós. Sentinelas da adoração. Agora é a hora, chegou o nosso tempo. Nenhuma pedra vai clamar no meu lugar. Vamos dobrar nossos joelhos e orar, e orar. Vamos dobrar nossos joelhos. O avivamento vem chegando. O avivamento vem chegando. O avivamento vem chegando. Aonde estão os profetas desta geração? Aonde estão os sentinelas da adoração? Chegou o nosso tempo, nenhuma pedra vai clamar no meu lugar. Vamos dobrar nossos joelhos e orar, vamos dobrar nossos joelhos e orar, o avivamento vem chegando. Vem chegando.